399, decorada 50, controle 1208, meu velho. 208, o 399. 35488, chefe 3 de pouso, pista 10, pouso autorizado, 80 graus com 89. Sente autorizado, pouso na 10, baixa e trava 4 milhas da cabeceira, 35488. Controle Salvador, voo 399, passando 1900. Fala 399, sob contato radar, sobe 360, da presente Leda, confirma transporte de órgãos vitais. É, negativo, não entrou os órgãos vitais. Autorizado Leda, voo 399. Gente. Será que acionamento, gente? Boa tarde, sobre acione a identificação do seu 060 na chegada Mária. Identificou 060, 310. Voo 395 estabilizou? Agora, no 305. Voo 395 para informação, tem tráfego da trip 6 milhas à sua frente com 100 graus de correção, 109 de graus de speed. Completa final, chama a torre na 8612. Identificou o 305, 286. 5241 na escuta da torre. Prossiga. Condições de táxi um pouco mais à frente, liberar o pátio para um pushback aí no pátio? Positivo, 5241. Salvador, gol 395, estabilizou no LS X-Ray. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Portugal 022, Information Victor, request clearance to Lisboa. Sinal aproximadamente uma milha. Continue, agora liberação pista aberta. Checa o trem, 80 graus, 8 nós, altímetro no 0 no 5. 0 no 5, bola 3 no 5. Lisboa, flare 370. Outro estado de um. Mossoró, Densley, Otanovoldo 866, after following of Alta Road. Take off on A10, left turn, after cross. Your departure will be Momo, departure, then Gearbeat, transition, Golf at Bravo in the Tango transition, to interceptor way up with 50. Call code 5101. And controle ponto frequency 120.8. Can you see again the first part of the flight level 370? Can you see the first part of the clearance, please? Departure Momo, departure, then GBT transition, Golf Echo, Bravo, and Tango transition. Portugal 022, clear to Lisboa, flight level 370, I am Officer O, and upper November 866, runway 104 departure with a left turn, Momo departure, transition GBIT, Golf Echo Bravo India Tango, then upper Whiskey 50, squawk 5101, and frequency 1208, departure Portugal 022. Correct, gate level, report you at step up and push. Roger, vou do Epsilon 022. Prossiga via Juliette e Pátio 3, ou 548. Juliette, Pátio 3, PP 548. Roderick. Solo, poderia confirmar via quilo o trip 5488? Negativo, quilo para o pátio 3, o trip. Afirmo, sente, quilo pátio 3. 1925, confirma a inicial push. Solo, bom, 755, autorização confirma. No portão 8, sente, né, com a solita. 755, confie só um minutinho para a autorização. Já aprovado o nível de voo 360, prepara a seguida da EL. 360 da EL, obrigado. poderia confirmar a posição para o 35488? Eu tenho informação do 43, nesse momento é a posição 5 que eu tenho aqui no meu sistema. Ok, 43, passando o balizador. Vicente, tá livre, tem intercessão, aguarde para prosseguir teu parte 3, guardião 02. Número 395, bem-vindo, prossiga via Alfa, reporte na Juliette. Via Alfa, reportará na Juliette, igual no 395. Salvador tá 3, ano 45. Da 3 zona 45. Da 3 zona 45, condenação IFR 320, galeão. Galeão número 2, copo 145, prepare inicialmente a DAEL. Perfil da EL, da 3 zona 45. Cabeceira 1-0, temos a TR da Trica aqui na cabeceira, ok? Então, pelo bambuzão à esquerda, até o pátio 3. Puxa, terceira vez. Agora você tem em moto 2, autorizado, Sintex. Você vai para o 2. Fala, trip 5-2, 1-9, para o pushback e adicionamento, pátio 3. 1-9-5, zona próximo, um helicóptero para o militar, vai taxiando e vai ingressar no pátio 3, né? Ok? Vou passar o helicóptero e a peça para seguir até a sua Juliette. Tá, seguindo só esse de passagem, vamos a 395. Siga conforme autorizado. Ok, 2231. 3560 livre LS, chame estabilizado. Chame estabilizado, 3560 da TAN. O 3529, mas tem posição, estou com o helicóptero da Polícia Militar, já está estacionando aí no pátio 3, já vou coordenar o seu início, ok? Acho que eu estou. Livre decolagem 5241. Chamarei táxi 5219. 1395, vai ingressar Juliette, portão 2. Observar o táxi da companhia que vai iniciar o táxi. Revisual, Juliette, portão 2, zona 395. Gente, se já tiver condições, autorizado liberar a linha litoral com curva pela esquerda, direto para uma base pela direita no 7, chame girando, checado o trem, é a Codelta. Juliette, curva direita, me perfeita da Euluda, após lei da voa bridge, aonde se aferovia. Opus 1 no meio. 5052, o transponder, controle opera 120.8. Já liga 3-0, rota Brinde, tropa de Lua, 1 no meio. Escolta 0, com a direita da El, linha da Brinde, 0-0 aqui, 0-2 no ponto, contando de 208, ou no 7-5. Contando 8, contando para o pushback, seu amigo. Boa noite. Gol, 1-9-2-C, cancionado, pronto, ataque. 106, 1-0-6, bordo 3-54 de autonomia alternativa, com fim. Olá, o táxi 1925 via India e Alfa até o ponto esperando 10. Lá, torre 128.6, ajustado 1-0-5, bom voo e boa tarde. Autorizado o táxi 1-0-5, ajuste do ponto esperando chama. 128.6, muito obrigado e bom trabalho. 3-1-4-5, para a cópia. 3-1-4-5. Autorizado Galeão, nível 3-8-0, rota via piso 1-0. Na corda 10 com curva pela direita. No perfil da El Wheeler, após lei da voa, Brinde, um terceiro via. 5-1-0-5, código transponder, controle opera 120.8. Você pode saber o que se encontra? 4-5 autorizado, Galeão e FR 3-2-0, pêndulo 1-0, perfil da El Wheeler, conexão voa Brinde. É, chana 5-1-0-5, Galeão 2-0, decimal 8. Fala o posição número 4, hoje no ponto para o pushback acionamento. Aporta lá. 3190. 3190 desce 2015, lixo na área, que seja reporte estabilizado. 2015, 3190, reporte estabilizado. Trip 5241, tá na escuta? Na escuta, 5241, boa tarde. Boa, fico com contato radar, sobe sem restrições, nível 200, no perfil Arbor, Vitória da Conquista. Arbor, Vitória da Conquista, para o 200, trip 5241, quando possível, pro ar de Vitória da Conquista. Guarde. Você não tem um contato radar com o seu tráfego, confirme a chamada 0155, que tipo de equipamento? Tiro, notificação visual de Vera Cruz, Salvador, Lima, Zulu Golfo, copiado PA 204, 1055 padrão, vai reportar, talvez pari, iniciando sobrevoo. Estabilizou 3560, tá? 3560 completa, final de chamatura no 862. 1863560, tá bom. 4-5. Presente Arbor, o trip 5241. 1-5, teria saída prevista? Ele é disponível? De acordo com o plano de voo. O 195 decoste autorizado, 90 graus, 8 nós, 1015. Go, 1-9-2-5 autorizado, decolagem, 1015, boa. 1-9-7, taxa inicialmente até sair do pátio 3, o trip 5299. Vai seguir um Boeing da Gol, também vai iniciar o táxi, 5299. Confirmando alternado, Você sabe o que é alternado, por favor? Alterno Salvador. Só um minuto, 5-4 no signo da trip, só um minuto para autorização. Aguarda. 5-6-0 na escuta, torre? Acima, baixar travado, passando o Interserras, avisou o colono 0. Frente, visão colono 0, vento de 090 graus, 629, altímetro 05, formação de tráfego à esquerda, já na vertical cabeceira 197, Sikorsky. Aproximando para aquela cabeceira. Pista 10 foi autorizado, 90, 62, 1015, 3560. 9, possibilidade de prosseguir na, no táxi, que o gol ainda está parado. 3-1. Cruzado, direto Barreiras, é presente. Obrigado, direto Barreiras, o 2231. Espera, 118,6. 35, decolado ao 04, controle M208, meu viagem. 208, obrigado. Mike Eco Delta no solo 04, direita via, interseção, parte 4, frequência livre, estacionado. 10, lato 808.6, ajustado 1015, bom voo. 925, sob contato radar CB360 no perfil Arbor Elefa. Arbor, Lefa, sobe 3 metros. 5.08, após classe da companhia cruzar, mesmo tá livre sem táxi. Após o tráfego da companhia, autorizado de mandar táxi, gol no 75. Papapá, Mike, Romeu Vitor, Frutiga. 080 com medo. Obrigado. Mike Romeu Vitor, acione 5074, sob condições visuais no nível de voo 075 solicitado, confirme. Trip 5415 pelo copo. Trot copia. 140 Ilhéus, decola, pista no zero para a direita, saída coral, Controle 120.8, assinar 5114. Considerando 3.0263, 3.C4, 15. Poderia confirmar a saída e o transponder? Afirmo, transponder 0263, saída coral com tipo direita, 5415. Autorizado nível 140 e Leos, decola da 10 curva direita, saída porão. Controle 120.8, transponder 0563, confirma? 0263, confirmando saída coral, reporta para o PUS 5415. Transponder 0263, grato. Comandante 3190, estabilizado final. Está 3190, tráfego avançado, continua agora a liberação, pista 10. Guardando pista livre. 5219 é trip, decolagem autorizada, 80 graus com 89. Autorizado a decolagem 5219. Posição mandou muito bom, está? Rede Gol no 077, ponto de zero. Rede Gol no 077, mantém o ponto de zero. Mantém no 077. 350. Estou me ouvindo, estou confirmando a subida. Voo 755, ataque 106, após 3 horas, alterna Campinas. São de 12 horas, 4, 5 milhas, o tráfego no rumo sul, passando o nível de voo 300 para 160, Boeing 737, 800 da Webjet. Eu não analisaram. O trip 5219, decolando 08, controle 1208, boa viagem. Mantenha 0350. Bono 755, taxi a parte 1, no Indy Alpha, com temperatura 2812, que ligou no 015. Parte Indy Alpha, com temperatura 186, 105, Bono 755. 19. Trip 5219, boa tarde, subcontato radar, sobe ao 200 no perfil Arbor do CT. Perfil Arbor, sobe 200, 5219. Somente por informação, você vai ultrapassar o tráfego que está agora à sua frente, posição de 11 horas, 9 milhas, no rumo sudoeste, passando no 30 para 200, Alfa Tango 72 da Trip. Afirmativo, tem notificado. Oscar Papa Golf, aciona identificação, voando na proa de mar, reporte melhor de descida. Controle, AB-6720. AB-6720, boa tarde, aciona identificação, desce inicialmente ao 160. Inicialmente 60, identificou. 77, aliás, mantém. Aliás, mantém o 77. Reporta melhor de descida. Cruz 90 do presente, proa do farol de Itapuã. Zona 90, solo 10, direita via Foxtrot, chame solo 219. 219, tá, 3190. Autorizado, 90 graus, com 89. Bono 755, tá pronto? Correio 755, pronto, não pode esperar. Pronto, autorizado, aliás, mantém após a rolagem 800, companhia. Ali mantém após a rolagem 800, bom, 705. 206, boa tarde, sendo identificação, desce inicialmente ao nível de voo 110. Livre 2 vias, 14206, reporte ao término. Reportará, quando possível, voar Mari, 4206, desce ao 110. Equipe 5241 chama Recife no 260, terminando no 288. Recife 260-288, 5241, tripe, boa tarde. Boa. Descida Exulu November. Exulu November, desce agora para o 1500 pés, o ajuste 1015. Exulu November, sem confirmar, condições confirmadas de descida? Boa tarde, o Lima Zulu Golf passou para isso e está entrando rotatória. Lima Zulu Golf vai seguir na regressão Salvador? Foi sim, está passando para Salvador. Deixa eu te reportar do sobrevoo. Gente, é reporte do Galcão no 7. Foi sim. 7 teclado 02, controle 20 desse 8. 208, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Aerogidade é cola da 1-0, então tá autorizado 380 Recife. Rio de Janeiro, Santos Dumont, decola pista 1-0, curva direita, saída da Lei da Brise, prossegue na UPZU 1-0, controle 120 da cima 8, acena 5-1-2-2, o Oscar, por favor. Atrás dele, mas o Lugoto já avisou a parada. Lima Zulu Golf, chama 3968, meia dúzia. 86, boa noite. Amador, boa tarde, gol 1077. Gol 1077, sob contato radar, CBO 360, da presente para o Odileda. No Odileda, direto 360, no 077. Azul 4206, ao controle. Está curvando na proa de Mari, 4206. Afirmativo, Azul 4206. Sendo autorizado para o Chibeco de Mapa, Altex. Autorizado, chama ataque, 3145. Agora nível de 4.000 pés. 4.000 pés, 6720. Qual é o ajuste? Ajuste em Salvador 1015. 1015, gente. Escuta, pô. Escuta. Chamou o 5219. 5219, afirmativo. Prossiga. Vai ser chamado o 5219. Correção, pista 17, pouso autorizado 100 graus com 10 watts, golfe. Balançado e travado, olhe mais um golfe do Vitor. Fernandes. Abraço, amigão. Bom, bom trabalho. Valeu, bom pouso. Cuidado. O 1755, decolado 104, controle 120, decimal 8, boa viagem. 1208, obrigado, 1755. Um voo a Duna, batendo, desce agora para o 050, do 4206. Duna, 050, 4206. Controle, gol 1755. Gol 1755. Boa tarde, sob contato radar CBO 360, no perfil da Elleda Bridge. 360 da Elleda Bridge, gol 1755. Estacionamento pro táxi amador, acho que é o papo. Zero, meia somente para informação, deve estar recebendo tráfego agora, posição de 10 horas, meia dúzia de milhas no rumo nordeste, livrando 070 para 1.500 pés, na pauta 3 horas. Negativo, Surya. A gente tem um tráfego aqui acima, 6 mil pés em ascensão. Gente. Vamos lá, 3145 prototáxi, 112 POB, 4 horas de 10, Guarulhos. Autorizado o táxi de Alfa, ponte para todos, 862, que ligou no 015 da 3145. Autorizado o táxi para a ponte espera, 862 e na 095, 3145. 20. 220, reduzindo, 620. Quadratial 022, stand 114, ready to push it up. Tap 022, clear pushback and start up, reporter taxi. Push and start approved, call for taxi, quadratial 022. Chama Recife 1251, alternando no 3325. 251 com Recife 1077, obrigado, boa noite. Boa. Papá, autorizado acionamento, em frente ao lugar da Aristar. Chame o táxi. Se já acionado, livre táxi, chama o cruzamento. Papá Golfo, desce inicialmente ao 060. 060. Tá 3145, pista 10, autorizado linha decolar, vento 90 graus, 13,9, 1015, notinho. 2015, autorizado a decolada 10, tá 3145. Leve 6720, vai descer para 3 mil pés, ajustado 1015, redução agora para 1809, outro radar para o sequenciamento, curva direita na Pro 230, limite será o WAC. 3230, limite ao lado para 3720. Tomador, approach control, good afternoon. Go 1612, conversion Victor. 1612, good afternoon, Escorte, that's Central Level 070, my arrival. 070, my arrival, 1612. 1755, chama Recife, 1251, alternando no 3325. 1251, 3325, 755. O TRIP 5219, chama Recife no 260, alternando.